Papa Tango, November Yankee Mike, decolado 1402, tem condição de agilizar a curva esquerda para cruzar o primeiro terço do campo? Afirmativo, November Yankee Mike. Sente curva na esquerda para agilizar o cruzamento do campo, November Yankee Mike. Visando o cruzamento, Mike. Pumba 25 ali, mantém cabeceira no zero. Não. Então, tem a saída prevista pro Galeão? Dael Lebebridge. Dael Lebebridge, obrigado. Cruzou no 028, November Yankee Mike. Sente November Yankee Mike, comprou a norte, aguardando transferência. Pro a norte, aguardando transferência, Mike. Sente Roma 25, informa o tráfego de pequeno porte, comprou a norte. Então, no meu pé, sem interferir com a decolagem, ok? Tem livre decolagem, pista 10, vento de uma centena com 13 nós. Jet Bravo Delta, manter ponte cara. Bianchi Mike, o Proa Nordeste agora, controle 120 decimal 8. Proa Nordeste 1208, Mike, até regresso. 228, bom dia. O Jet Bravo Delta ali, mantém a cabeceira no zero. Autorizado 060 na chegada à mare. 060 na chegada à mare, 738. Afirmativo. E redução para 220 nós. Estamos trabalhando com separação de 10 milhas até Minha Salvador. 220 nós, o tráfego PCS está agora 10 milhas. 720, 738. Controle Salvador, muito bom dia. O Papatango, November Yankee Mike, decolado da 17 para o Nordeste, para o corredor forte. Ciente, November Yankee Mike, mil pés, corredor forte, informe 20 milhas afastado. Fundo mil pés, corredor forte, chamará 20 milhas afastado, Mike. Jet Bravo Delta, guarde para decolagem. Controle Salvador, Rumba 25. Rumba 25, subi mantendo voo no 00, saída coral, contato radar estabelecido na decolagem. Sobe, mantenha no 00, saída coral, Rumba 25. Salvador, Papa Romeo, Romeo Delta Mike, Establish Final Localizer, Runway 10. Roger, 2 miles to outer marker, complete the procedure and contact now tower. 118.95. Juliette Bravo Delta, está autorizado a decolagem pista no zero, vento de uma centena com 15 nós. Após a decolagem, vou manter a proa, ok? Aguardando coordenação com o controle. Salvador Tower, good morning, Papa Romeo, Romeo Delta Mike. Establish, localize the runway 10. Papa Romeo, Romeo Delta Mike, continue approach, QNH 1017. Check wind, please. Check landing gear and send by clearance for landing. Gear down and lock the check wind, please. Okay, wind 100 feet, 130 knots. Roger, Papa Romeo, Romeo Delta Mike. Uma 25, vai direto à posição coral. Rumba 25. Rumba 25, na escuta, prossiga. Vou à posição coral. Sim, vou a coral, Rumba 25. 100 feet, 149 knots. Clear to land, Papa Romeo, Romeo Delta Mike. Papa Tango, Juliette, Bravo do Alto, decolado 08. Aciona 0277. Mantenha proa em coordenação com o controle. Chama mesmo agora, 120.8. 208-0277, acionado. Juliette, Bravo Delta. Controle, Salvador, Papatão, Juliette, Bravo Delta. Juliette, Bravo Delta, mantendo a proa até 2000 pés. Suba e mantém o 090 após voo e condem. Após 2000 pés, direto code, Juliette, Bravo Delta. Salvador, Oxané 6200. Oxané 6200, acende a edificação, chegada a mar e desce, mantenha 4000 pés e ajusta no 097. 17, desce 4000 na mar e Oxané 6200. Confirme? Sente, chame o solo em 121.9. Confirme, por gentileza. Para Romeo, Romeo Delta Mike on the ground at 10, located by right and contact ground 121.9. Afirmo 2550, sem estacionamento, aguardando cópia. Romeo Delta Mike, approve the taxi via taxiway Alpha, Juliet, main apron. On taxiway Lima, contact tower 118.96. Via Alpha, Juliet, main apron, taxiway Lima, on Lima, will contact tower Papa Romeo Delta Mike. Romeo Delta Mike, tower is 118.95. Força aérea 2550, 360 Brasília, pronto, cópia. Pronto. Autorizado Brasília, nível de voo 360, decolada 10 com curva direita na saída Arbor, Elefa, via Pesolo 17. Após Formosa, onde recebe o Whisky 10. O controle opera em 120.8 e o transponder 5472. Torre 118.95. O 02550, cotejamento correto. Para táxi, se chama a torre 118.95. Poderia apenas confirmar, pátio 6, é, pessoas a bordo? Gente, grata, táxi, torre 118.95. Seja autorizado o pouso na 10, objeto 5722. Estabilizado, Golo 738, está com a pista vista. Golo 738, passa a duna, completo final, chame agora a torre na frequência 118.95. 118.95, ó. Chame 6200, desça para 2000 pés, ajusta no 097, informe o final do procedimento LSX-ray. Está livre 2000 e interceptar, reportar estável, 6200. Papa Romeo, Romeo, Delta Mike, clear taxi via Lima Mike, report on taxi, Quebec. Controle Ilhéus na frequência 120.1. Volo 732, ajuste no 097, continua a aproximação, guardando pista livre, reporte baixado e travado. Está baixado, travado e guardando pista livre, 738. Jet 728 no solo 15, direita solo 129. 219. 95. E o centro Recife na frequência 13325, alterno 1251. Está em curso aeróbica, porém modificou apenas o altímetro. Só um instante, cópia. Olá, Salvador, a Jet 5722, lembrou? 5722, autorizado o táxi em Alfa, Juliette, posição 09, bate ou não? Alfa, Juliette, pro portão 9, a Jet 5722. Bravo que Whisky, autorizado Salvador, Salvador, a mil pés, decolando 17, com curva à esquerda, pelo corredor Axé, afastando 20 milhas. O controle apela em 120.8 e o transponder 0116. Fala, meu nome é Delta Mike, clear cross, mano, 1725, fala, 815. O escotejamento correto, confirme pessoas a bordo. Gente, 3 a bordo, estacionamento táxi, torre 118, próximo 95. Zado 2 de Júlia Vista, Chané 6200. O 4207 autorizado para o estacionamento é um pronto táxi. Gente, foi sair 2550, 4 a bordo, Anápolis, confirma a autonomia. Brasil, Oceano, Anápolis, 3 horas, autorizado táxi, aporte na interseção para ingresso na pista, o Força Aérea 2550. 2550, reportar na... Bom dia, Torre, Chané 6200, final. Chané 6200, continua em aproximação, guardando pista livre, ajuste no 017. 17. Bravo, que Luiz, que ele vai ser na Chametex. Sete, só confirmando o estimado terminal Aracaju. O 125, a gente mantém 100. Sete, mantenha, aguardando transferência junto ao controle Ilhéus. Aguarda a transferência junto ao controle Ilhéus. 125. O Sera 2550 mantém a ponto espera da interseção no passe das autoridades. 2550, o Xeneiro 6200, baixado e travado. Em baixado e travado. Tráfego avistado, livre pouso, pistão no zero, o vento 110 graus com 14 nós. O Xeneiro 6200. Livre pouso na 10 pro Xeneiro 6200. Mais 1 hora e 25 minutos. Tá vendo aqui, Mike? Tá vendo aqui, Mike? Não tem frequência livre para coordenação. Não tem o tráfego informado no setor. Ao ingressar na terminal Ilhéus, irá chamar. Corrijão, ingressar na terminal Aracaju, irá chamar na frequência no 20.3 o controle daquele órgão. Azul 4060, seu identificação, chegada a mar e desce, Mateus 050, ajuste a última, entrou no 0, 17. 7050, chama 0 no 7 para dar cabeceira. Pista, reporte na cabeceira 110, pronto. 2550, está ingressando, 0 dia 5, ponte espera do 1-0, chame torre 118, decimal 95, o ajuste de altímetro no 0-7. Gente, e ainda para ponte espera do 1-0, quando o senhor chama torre 118, decimal 95, ajuste do 0-7, o ponte 2 a 3. Gol 1-7-3-2, autorizado a ingressar na Juliette, posição 0-5. Obrigado, Juliette, posição 5, gol 1-7-3-2. Solo, o Chané 6200, livrando nossa escuta. 6200, autorizado ingressar na Alfa Juliette, posição 03. Alfa Juliette pro terceiro, o Chané 6200, obrigado. voo no 260. Comunicação, por favor, aéreo. 260, autorizado Recife, nível de voo 390, decola da 10, com curva esquerda, na saída Puca, transição Caju, via para o ISC 58. O controle a pé de 120.8 e o transponder 5504. 0, vento 100 graus, cono 3 nós, tem livre decolagem, pista no 0. Esquerda, Puca, Caju, abre 58, 208-5504, gol 2-0. 260, via Upper Whisky 58, chama pronto para o feedback acionamento. 207, alinha e mantém cabeceira 1-0. Não tem 0, 255, com acima de edificação, desse mantém 060, ajuste de ultimetrão na 097, chegada à mare. Redução para 259. 259, 060 na mare, 2550, decolado aos 24, chama o controle no 20.8. 2550, controle 208. Ah, boa tarde. Salvador, Força Aérea 2550. 02550, contato radar no decolado, sub e mantém o 360, saída Arbor. Arbor, autorizado até o 360-2550. Controle Salvador, autorizaria o 070 para Juliette Bravo Delta. Autorizado, Juliette Bravo Delta, 070. Juliette Bravo Delta. Sete em nível de decolagem, pistão 0, o vento é 100 graus com 1-3 nós. Serviço radar terminado, passando a posição coral, mantém o nível de 100, chame o controle de Elge na frequência 120.1. Bom voo. 208, obrigado. Temperatura em Salvador 28. 07, contato radar, sub, mantendo 360, saída da EL. 36 da EL. 02550, voe a posição Elefant. 2550, direto Elefant. Passa do 4060, desce para 2000 pés, ajuste na 017, informe sinal de procedimento. LS, X-Ray, pista na 0. Desce para 2000, com 1017, toma a estrada na LS, X-Ray, 4060. Para o Galeão. Confirme quem solicitou o Galeão. 3191 da TAM. Sim, 3191, autorizado o Galeão, nível de voo 380, decolarada 1-0 com curva à direita, na saída da Euleta British, onde intercepta o pêndulo 1-0. Após a SMAP, após Lúvito, após Barbacena, após conforme rota. O controle opera em 1-20-8 e o transponder 5513. Agora confirme a frequência do controle. 1-20-8. Então vamos lá, está autorizado, 3380, decola 10, curva da direita, saída da Euleta Bridge, direto Upper Zulu 1-0, SMAP, Groovit, Barbacena, 1-20-8 ao controle, 5-5-3 ao transponder, portanto 3191. Enzo 3191, apenas corrigindo, é Lúvito, Lima, Uniforme, Vito, Tango, Oscar, após SMAP. Lúvito, após SMAP. Obrigado, Sarita. De nada, você não trouxe o feedback do saneamento? Ainda não. O meu Delta Mike Aero está decola da 1-7, confirma. 255, redução para 210 nós. O tráfego precede está a 9 milhas. Estamos operando com 10 milhas de separação. Terminar seu valor. 210 nós, reduzindo 6.500. Qual é o avião aí que está feito, hein? Confirme? Qual é o tipo de aeronave à frente aí, por favor? Embraer 190. É, está reduzindo aqui. Certo. 70 para 060 agora, meu Deus. Pode prosseguir? Estimativo, 2000 pés, ajusta no 0 no meio, forma estabilizada. 2016, vai chamar. Parte 5 da 1-0, ponto cópia. Autorizado em Fortaleza, no nível de voo 3-1-0, decola da 1-0 com curva à esquerda, na saída Momo Frutti, via Pesulo 1-9. O controle opera em 1-20-8 e o transponder 5-5-1-4. Momo, transição Frutti, Fox, Romeo, Oscar, Tango, Índia.